8, 5, 8. 4258, chame tudo na frequência 198 do sinal 95. 1895, graças a Deus, bom fim de semana. Livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Disposição na 1-0, 3-8, 5-8. Vento 3858, solo os 4000, chão e solo 1-2, 1 decimal 1. 3858 livrou. 3858, autorizado site, vendo aqui foi alto direto, posição 02. Alto direto para 02, 732258. 296, Cocker Dent, descendo para Mile Rise, que está travel 050, QNH 101 Corp. Go 1096, clear, for direct to Patrick. Salvador, o gol 2043, vamos para a cópia. Informação November, Guarulhos. Gol 2043, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360, saída da Euleda Motiva, pista 10, primeira curva direita, transponder 5023, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 360, Lampelato Motivã, Pesulu 10 até Taubaté, temporador 10, primeira curva direita, na saída da Euleda Motiva. Gol 2043, por gentileza, repito o nível autorizado e a saída. 360, da El e da Monte. Cortejamento correto, aposto pronto para o cheque e acionamento. Gol 2043. Obrigado. 3, nem meia dúzia, o TM te costando, se você estiver da mar para nível 070, ajuste na 094, número 3, aproximação. 1096, descend 2006, clear final Alaska 3101, reset status. Okay, 2000, last X-ray, report time, 0096. Ocean Line 3902, para nível 050. 3902, para nível 060. Go ahead. Request final exit, we just there. We got a VMC here and done here. Final. Maintain my arrival and report establishment on the interception. Which is my number, sir? Number 1. Your reason? The reason you maintain the procedure approach on Salvador is my arrival and I left X-ray. So, intercept the localized request on Duna intersection. Okay, I don't understand why. Okay. Na 390, eu disse para 390, eu disse na 094. Lana 390, confirmada a inscrição de CAP, desce para 210, autorizado sinal em LL68, estão no zero, reposta estabilizada. 210, autorizado sinal para 3692, isso para nível 050. Norte, Canadá 3190. Canadá 3190, chame torno de frequência 1-9, direção 95. 4392, dica para 2003, ajuste no 0-4, autorizado sinal ILS-8, estando a 0 e aposta estabilizada. Sobre o pé, minha aposta estabilizada, sinal da 1-0, será 3-6-6-2. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso na 0-6-3-9. Confirme estimado para o push. Mais... menos de 5 minutos. Sim. Pushback funcionamento com 2043. Vou beijar o 43 e direcionar a reposta pronta para o táxi. O 2043, condição de efetuar o push deixado do livro através da posição 08 para ingresso da aeronave da companhia? Sim, através da 08, ficará liberado. O 2043. Graças. Salvador, boa noite, está 3662, passando em Serra, nave Salco Campo. 6310, seu salto foi 1-0, solo 1-2, 1 decimal, não? 3662, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 4. Temos livre pouso na 1-0, está 3662. Depois está com o 8-3. Salvador, boa noite, canal 6310. CNR310, boa noite. Autorizado táxi, linha táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 1096, taxi approved via Juliette, report AB, gate 06. Roger, via taxi via Juliette, and report AB 06, 096. fazer o ingresso para o 08 do 043? Gente, grata 2043. Brasil Line 6, continue taxi, be aí from position 08. Target position 8, Brasil Line 6. Chenever 310, eu sigo táxi de Alfa, Juliette, posição 03 indicada. Alfa, é, Solo 1-3, livre à direita, time Solo 1-2, 1 decimal 1. Banão 1973, gol, posição 04, autorização, Galeão, a frente da Novanda. Banão 973, boa noite, autorizado Galeão, via P novembro 857 até Mouto, saída da El, Leda, Irume, pistão no zero, curva direita. Nível 360 autorizado. Flash Pode 5040, frequência do controle de Salvador em 120.8. Autorizado, Galeão, 3 novembro 857 no 360. Sael Leida Irume, 10 direita, 040208973, gol. O 973, acionamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Está pronto, poxa, 973. H3662, autorizado táxi, meu texto foi alfa, reportante da Juliette. Autorizado ingresso de Juliette, faz posição 07. É 3662, mantenha a presente posição. Afirmo, o gol 2043, confirme a posição. Estamos para o 1007. 2043. Então 3662, aguarde a liberação do travesso 07. 2043, autorizar o táxi para o ponto de espera da pista 10, quando o próximo chame torre em 118-195, ajuste no 04 no voo. Da 3662 visual com 2737 da Gol, está funcionando via parte. Pode passar de tráfego autorizado ingresso parte, posição 07 indicada. Salvador, o Gol 2043, pronto no ponto 0 da 10, pronto. Gol 2043, a linha decola da 10, vento 120 graus com 9 nós. Autorizado, a linha decolar da 10, 04. Gol 2043, decolador 22, chama controle 120.8, bom voo. 208, bom trabalho, vou 2043. Azul 2795, contato radar 49 milhas nordeste de Salvador, montanha para o de 10, 45 está chegando e reporte 10 de vestida. Bom, pisar no seu ideal, 2795. Azul 2795, desce para 4.000 pés, existe na 014. 4.014. Controle de Salvador, o Gol 2043, decolou da 10. Gol 2043, contato radar, decolagem, sobre a via da Toyota, nível 390. 360 no Pedalel, solicita a morte, quando possível. Voo 2043, autorizado por Brasileira. Brasileira, o voo 2043, obrigado. Possível para o DND para o gol 2043. 2043, eu acho que eu vou levantar. Pode dar, obrigado. Bom dia. 20, boa noite. Autorizado Recife, via Pesulu 17 até Potro, após direto, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5043, frequência do controle Salvador em 120.8. Frequência 125.1, interna 136.25. Segundo 325, obrigado. Xanerme 310, planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Funcionamento 1973. 1973, direcionar, reporte pronto para o táxi. 4 vai puxar e acionar e tomar para o táxi, gol. Ajuda 795, desce para 2, meu pai, autorizado final e ele é sobre pistão no zero e está estabilizado. Ajuste no zero no 4. 2000, cono 4, reporta na estabilizada azul. São Cíntia, com Center Jet a bordo, 3:33. Este tag de alfa, pode esperar no 0, 2, 295, que negando 0 no 4. 5, se meteu na frequência 118, aproximado 9. 895, obrigado. 7 milhas é uma TR, a linha decola da 1-0, ventou no 3-0 graus com 8 nós. Cruzado de sai, decolagem 1-0, imediato, gol 973. Ground breeze, go 0 9 6. Standing by for copy. Alright, standing by, over there. Xanana 313, adicione a identificação, desta via chegada a Bonfi para 2000 pés, o Kennegal 1005. Salvador Gola 973, Dael, boa noite. Boa noite, Golo 93, contato radar, chega via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, Golo 973. 5-2, Fortaleza 370, Lander 19, Mongo Proti, decola para a esquerda, 1208, 05. Lembra que tiver acionamento, mas era uma meia. No solo 41, livre à direita, chama de solo 121, decimal 1. Direita eco 2795, chama solo 21. Salvador 2795, livrou na época, mas que escuta. Salvador 795, Alfa Kilo para o Pátio 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, 2795.